vamos continuando a passar grandes fados e a recordar estas grandes músicas. Vamos ficar agora com Porto Solidão, um fado na voz de Mila Campos. Depois ficamos com o fado da entrega e terminamos esta relação com o fado que dá pelo nome Há Sempre um Tempo na Vida. Sem dúvida, há sempre um tempo na vida para ouvir estes grandes fados. E isso que Diga Lá o Senhor Fado tem para ti. Estas guitarradas, vozes, poemas, estas emoções trazidas aqui, muito bem interpretadas por grandes fadistas, grandes fados e grandes momentos. Fique por aí e desfrute. Pousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração é a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, de verso naufragado e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vidas que vêm e que vão, a solidão que fica e em me arremessando contra o cor. Rimas de ventos e velas, vidas que vão e que vão, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cor. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração é a calma de um mar que guarda tamanho segredo, de verso naufragado e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vidas que vêm e que vão, e há a solidão que fica e entra me arremessando contra o cor. E velas, vidas que vêm e que vão, a solidão que fica e entra me arremessando contra o passando contra o carro. Diga lá ao Senhor Fado. Descalço venho dos confins da infância, e a minha infância ainda

passa e as más novidades chegam sempre. Chegamos ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos embora, mas amanhã cá estamos com muito mais da alma portuguesa para ti. Deixe-lhe também aqui a sugestão de que nos pode pedir o seu fado em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então enviando-nos um e-mail para o endereço geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação estão sempre abertas para si. Já sabe, peça o seu fado, deixe que esse coração palpite, que essa alegria surja ao canto do mundo. Os seus fados estão sempre bem-vindos aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado. Hoje vamos embora, mas amanhã cá estamos com um pouco mais de alma portuguesa para si. Vou deixá-lo com Não Passes Com Ela à Minha Rua, na voz de Maria Armanda, e terminamos com O Fado dos Sonhos, na voz de Manuel Almeida. Dois grandes fatos para terminar este Diga Lá ao Senhor Fado. Nós voltamos amanhã com muito mais alma portuguesa para ti. Fique bem, tenha uma ótima tarde, um dia repleto de muitos sorrisos e muitas alegrias. Tudo com muito boas energias, porque para ti, nada é demais. Tudo que é de bom, nada é demais. Fique bem, aproveite toda a programação da Antena Web, que é toda ela para ti. Fique bem e até amanhã. Ao fim de tantos anos de ser tu, amar outra casar, foste ingrato. Vi passar com ela à minha rua, abracei-a a chorar ao teu retrato. Vi passar com ela à minha rua, abracei-me a chorar ao teu retrato. Podia insultar-te quando te vi, ferida neste amor supremo e falto, mas vinguei-me a chorar, chorei por ti. Por entre as persianas do meu quarto, mas vinguei-me a chorar, chorei por ti. Por entre as persianas do meu quarto, casaste, se feliz, Deus te proteja. Não te desejo mal e tanto assim, que não tenho ciúmes nem inveja, como a tua mulher teve de mim. Que não tenho ciúmes nem inveja, como a tua mulher teve de mim. Mas olha, meu amor, eu não me importa. Antes que fosses dela, eu já fui tua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha rua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha rua. Uns tristes, outros risonhos, mais raiva do que prazer. Se a vida é uma demanda, quem não quer viver de sonhos, não se deixe adormecer. Se a vida é uma ordem lei. Quem não quer viver de sonho não se deixa adormecer. Sonhos, esperança, perdi-o. Fartei-me de procurá-lo com todo o maior empenho. Passam os dias sombrios, o desejar encontrá-lo. E o sonho que tenho. Passam os dias sombrios, o desejar encontrá-lo. Amor, outro sonho. Vem a tristeza, a saudade e alguma jura quebrada. Voltam os dias tristes. Nos sonhos não há verdade. É tudo um sonho e mais nada. Voltam os dias tristes. Nos sonhos não há verdade. Não sonho mais nada. Voltam os dias tristonhos, nos sonhos não há verdade, é tudo um sonho e mais nada.